É de sonho e de pó o destino de um só. Feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira ou giló, dessa vida comprida a sol. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e fundo bem na minha vida. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e fundo bem na minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida, custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e fundo trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e fundo trem da minha vida. Preze, passa os desafentos. Como eu não sei pensar, só que queria